2228, autorizado voar, conquista. Obrigado, a gente lê aí, vamos conquista 2228, passarela. Passarei dois de separar 2.000 pés autorizado. Final ILS X-Ray, pistão 1.0, reporte estabilizado no localizador. Ativo autorizado 2.000 pés, som 0.8, autorizado ILS X-Ray, dá 1.0, reporte estabilizado 2.2.2.0, passarei. Fala, passarela 2222, estabilizando o localizador, dando zero, estabilizando o campo. Passarela 2222, completa sinal no procedimento de electrification, retorno 1895. Fecha uma torre, 1895, 2222, obrigado, boa noite. Boa noite. Muito boa noite, passarela 2222, localizador, dando zero, estabilizando o campo. Passarela 2222, boa. Autorizado o pouso, sistema 0, voltando a 7, 0 grau, 049. Autorizado o pouso, 090, Passarela 2222, chama o centro Recife, 126 decimal 0, alterna no 28 decimal 8. 260288, boa. Boa noite. Passarela 2222, sala 52, na minha escuta, libera direita, autorizado o rádio de Alfa, Kilo Pátio 3, posição prevista 5 Lima. Alfa Kilo Pátio 3, posição 3 Lima, confere? 5 Lima. 5 Lima, passarela 2222, que não assista. radiação é mais 500 kg na ponte 2? Mais 500 kg, vamos já descer. Olha, se está utilizando o reboque da ponte 2 para a remota 1 ou 3, a gente já contactar a doença aérea. Mais 500 kg, entendi, você está reboque do 2, portão 2, para posição 1 ou 3, do baixo 1, consigo? Olha, tio. Mais 500 kg autorizado, início do reboque e reposte no termo. Positivo, tranquilo. 2770 sendo identificação, foi direto do navio para 3000 pés, ajustando a 018. Salvador, bom dia. Voo 7491, informação Bravo, vem pra presente. Voo 7491, bom dia. Agora a gente tem que contar se eu parei a Boruno, transição é nessa? Boruno é nessa, vai dar um passo. Eu vou parqueado na posição número 1, no 3, bom dia, obrigado. Mike, eu sou o seu amigo, bom dia. Do 7491, então, sabe? Posso. Do 7491, autorizado. Se a Alfa, FG, FG número 7, já pode passar, nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue o texto de saída, Arboruno, transição, Alessa. Aciona 5106, controle 120, decimal 8. Lando, pare 6, 360, e ambos o número 7, Sérgio, 8230, Serra de Chá de Brava, Operalto 310, Odnete, Upper Mike 728, Bajan, Camper, Upper 90, 741, Decolada 10, Narbor, Transição Elefa, curva direita, 506, Transfonda, 08.1. Por 7491, confirmando apenas o Xai, Darbor 1, transição elétrica, portão 90, reporte para o Xai, que se não é. Darbor 1, elétrica, chamará. 4491, na décima, tá para posicionar. 1791 autorizado, estiver que estão nessa caixa. 5 para 2, posto para 2, meio pé, ajuste ao 0, 1 a 8, 3 a 2, sinal de procedimento, 6, posto ao 0, 2, Salvador, ponto estabilizado. Ok, 2022 de novo, 92 reportar na esta vista. 1-7491, autorizado, táxi, até o ponto de espera, na pistão na 0, via Fátima ou Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste na 018. 018, autorizado, via Fátima ou Índia, na ponto de espera, chamada pronta, com 1-7491. 770, fala os 19 na minha escuta, libere direito, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 7. Libere táxi via Alfa, Juliette, portão 7, táxi via Alfa, Juliette, portão 7. Após a passagem do canal de pousa, autorizado ali no Matheus, está no zero. Fala o próximo acordo, está autorizado ali, manter a 1-0, 4-1. Número 592, sala de 24, na minha escuta, libera direita, autorizado táxi de Alfa e Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão número 3, na minha escuta, o voo 592. 7491, autorizado decolagem, pistão a zero, ventonomia 0 graus, 05 nós. Falinha, decolando 0, Gol 7491. Ajuste para 2.018, aproximação a mais pista livre. Ajuste na 018. Autorizado, senhor. Pistão na 0, vento na linha 0, grau 049. Reforço na 0, 3520, tá? ...7491, decolar 226, chame o controle, 120, destino 8, vamos. 209, bom dia. Contato na zona de colagem, suba para NRV 360, cruzado para o direto elétrico. 3000, Elefa, Federal 360, vou acessar na zona. Boa noite, meu Deus, bom dia. Acionando a identificação, vou direto do analista para 2000 pés, ajuste 9018. Estabilizado azul 2454. Azul 2454, completa o final do procedimento em reverse rate, pista na zero, saludura, chama 3, frequência 118, decimal 95. 18954, irmão, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, muito boa noite, o azul 2454, final estabilizado, pista no zero. Azul 2454, voa, autorizado pouso, pista na zero, vento 1950 graus, meridante. Livre pouso, pista no zero, azul 2454. Bom dia, prepare o Fuca e já no Cajão, olha no copo.